Olá, humanos, o Matt aqui e bem-vindos ao TrasserCast depois de muito, muito, muito tempo. Bom, não é segredo que eu sumi por essas bandas, mas eu voltei e eu vou explicar o porquê de tudo, vai. Bom, depois do meu último post, eu não sei se eu disse, mas o meu computador quebrou e depois de um mês eu comprei outro. E foi quando eu me desmotivei de continuar criando algum conteúdo pro blog ou pro canal. E o que acontece é, depois que eu fiquei nessa, eu voltei a focar nos meus estudos. Porque Enem chegando, toda aquela pressão em cima do estudante. Então eu comecei a estudar mais e mais e mais e mais. Entrei num cursinho, continuei focando no meu inglês, fiz tudo perfeitamente. Até que chegou um certo ponto que não deu mais. O que acontece é que quando você é um estudante, toda a carga vai em cima de você por culpa do seu futuro. Você tem 16, 17 anos, você tem que estudar muito para o Enem, você tem que focar nos seus estudos, porque a profissão que você vai escolher, você vai ter que exercer o resto da sua vida, porque você vai carregar um diploma e o seu nome está escrito nele. Bom, depois de tanto tempo longe do blog, eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, a criação de conteúdo é o que faz esse blog funcionar. O que faz o mundo funcionar é a criação de coisas novas. Por exemplo, se alguém criasse a cura para alguma doença que hoje seja incrivelmente grave ou coisa do gênero, criaria uma perspectiva melhor para a vida. Porém, o que você aprende na escola? O que que você tem que fazer numa redação? Você foca principalmente no seu artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? E o artigo de opinião não é nada mais, nada menos. E não é nada menos que você visar um tal tema e no final, no último maldito parágrafo, você dá a sua conclusão. Bom, até aí você não criou nada, praticamente nada. Você pensa sobre o assunto, você reflete sobre ele e coloca sua opiniãozinha bonitinha no final. Até que você fica tão nervoso em escrever bonitinho e pensar na concordância nominal, na concordância verbal. Você também tem que obedecer uma ficha enorme de normas que você tem que respeitar durante a sua redação. Então, praticamente, você esconde a sua opinião atrás de tantas formalidades. E aí eu fiquei pensando, tá, eu não vou criar nada nunca na minha vida. Eu só vou continuar gerando e gerando e gerando e gerando. Bom, a gente vive num país onde o dólar sobe, o dólar desce, metade da galera não sabe o que isso significa, metade das outras pessoas acham que isso não vai influenciar em nada na vida delas. Mas, na verdade, não é bem assim. O nosso governo é ridículo. Bom, nessa parte eu fiquei xingando o Geraldo Alckmin por mais ou menos 5 minutos e eu tive que cortar tudo. Então, lamento. Mas, continuando, vai. E isso é só uma parcela das coisas que me deixaram muito puros nesse período de tempo. Então eu resolvi, sei lá, fazer como todo mundo. Clicar no foda-se. Não ligo mais pra nada. Então eu resolvi voltar pro blog. Não que seja uma coisa revolucionária que vai mudar a minha vida. Não. Porque metade de vocês não liga ou outra metade de vocês tá aqui pra matar o tempo. Pois é. Não posso fazer nada. Seria um como todo mundo aqui também. Então, eu vou voltar pro blog, mas não para dar minha opinião. Só para criar alguma coisa e me distrair mesmo. Praticamente seria isso. Bom, eu vou voltar pro canal, eu vou tentar voltar a fazer animação. E pode ter certeza, vai ter alguma coisa relacionada ao governo ou vai ter alguma coisa relacionada a, sei lá, uma crise do momento. Isso é um fato. Eu vou continuar com a Geek Stuff, vou continuar falando de seriado, vou continuar falando de sci-fi, vou continuar falando de ação ou coisas do tipo. Então você pode esperar isso no blog e no canal também. No blog eu vou tentar focar um pouquinho em criação de conteúdo do tipo texto, ou não texto literário assim, porque eu não vou respeitar nenhuma norma aqui. Eu tô vivendo nessa droga de mundo, então é o mínimo que eu posso fazer, tentar fugir dele nesse lugarzinho. Então é isso, se você quer me ver fugindo da realidade, você continua nesse blog bonitinho, que eu vou tentar colocar vídeo novo, ou podcast novo, ou texto novo, pelo menos 2 vezes por mês. Porque, né? Enfim, você não pode contar muito comigo até o Enem passar, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou cortar metade desse podcast porque metade dele foi só xingando o mundo. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Até mais. Vejo vocês em breve, eu espero. E é isso aí. Tchau. Fui.